os três portões do inferno. Ele é que tema, hein, Bimala? Eles ficam abertos 24 horas, Bimala? Aceita cartão de crédito? Não tem que pagar passagem? Eles são grandes os portões, eu tenho que fazer fila? Não precisa fila, não, são grandes. Estão arreganhados. Não, só tem o vão, não tem nem portão, fica aberto direto. Sempre cabe mais um. Ai, ai, ai. Qual dos três será que a gente vai entrar, em Bimala? Qual dos três portões aí? Então, quais são esses portões? Já falou que são três. Quais são eles? Nós vamos ver hoje, né? Quem já está entrando nesses portões aí? Tem muita gente? Sempre cabe mais um, sempre. Não tem limites. Ai, de boas intenções, o inferno está cada vez mais cheio. Esse ditado é novo, hein? É porque tem muita gente bem intencionada, né? Tem pessoas que parecem boazinhas, pessoas bem intencionadas, pessoas fazendo caridade, mas caridade no modo da ignorância também leva para o inferno, né? Os três portões do inferno. Onde ficam? Ah, faltou perguntar. Onde ficam esses portões, Bimala? Onde ficam esses portões? Pode entrar qualquer um? Todo mundo é bem-vindo. Calma, Bimala. Se eu enrolar aqui, eu vou pro inferno também? Se eu tomar água, eu vou pro inferno? Tá louco? Ah, depende do tipo de água. Ah, é, tem muitos detalhes, né? Tá bom. É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 22. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, você vai em qual portão, Bimala? Ah, você vai escolher ainda. Como a gente escolhe qual portão a gente vai entrar? Tá bom. Então, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha tem o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Tá bom? Então tá bom. Que mais? Ah, tá bom, vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Tem aniversário. Tem o jejum de Ekadashi. Tem jejum de Ekadashi aí, ó. Você achou que estava... Pô, faz tempo que não tem jejum. Deve estar chegando, está chegando. A gente avisa aqui, né? Se não esquecer. Se o cabeça de pano não esquecer e a cabeça de vento não esquecer, a gente avisa antes. Um dia, dois antes, né? Falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso nesse final de semana. Vamos ler o Shrimadbhagavatam, não sei não. Vai ler a história do jejum? Vai ler a história. Então, não sei se vai ler o Shrimadbhagavatam. E vamos começar a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, também não sei não. É só eu não falar demais. Então, tá bom. Então, vamos ver os três portões do inferno com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamani Hari Priye. Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso 22 do capítulo 16. Setair Vimukta Kunteya Damodwara Istribirnara Acharati Atmana Shreyas Tatojati Parangatim. Tradução, palavra por palavra. Etai, através destes, Vimukta, sendo liberado. Kunteya, ó filho de Kunti, Tamaduarai, os portões da ignorância. Tribi, três tipos de. Nara, uma pessoa. Acharati, executa. Atmana, o eu. Shreya, bênção. Tata, consequentemente. Jati, vai. Param, supremo. Gatim, destino. Tradução completa. Ó filho de Kunti, o homem que escapa destes três portões do inferno executa atos que conduzem à autorrealização e, desse modo, alcança gradualmente o destino supremo. Está vendo? Tem como escapar dos portões do inferno, né? A pessoa deve ter muito cuidado com estes três inimigos da vida humana. Olha os três portões aí, ó. Luxúria, ira e cobiça. Esses são os três portões. Luxúria é o que mais tem, né? Luxúria é o amor a Deus, é o amor puro por Deus contaminado. Quando a gente cai aqui nesta criação material, o amor puro que a gente tinha por Deus vira luxúria. Então é terrível, né? Então é terrível. Ira e cobiça. Quanto mais a pessoa se liberta da luxúria, da ira e da cobiça, mais se purifica sua existência. Tá vendo? Olha os três portões aí, os três sintomas de quem já está com o pé no portão, com o pé nos três portões, Bimala. Parece brincadeira, mas a coisa é séria, meu amigo. O sexo escraviza e manda para o inferno. O celibato libera e manda a pessoa de volta para a morada eterna de Deus. Então é por aí o negócio. Então quanto mais a pessoa se liberta da luxúria, da ira e da cobiça, mais se purifica sua existência. Então ela pode seguir as regras e regulações prescritas na literatura védica. Ira, cobiça e luxúria, não posso esquecer disso, Bimala. Esses são os três portões do inferno que sugam, arrastam todo mundo para lá, né? Seguindo os princípios regulativos da vida humana, a pessoa se eleva gradualmente à plataforma da realização transcendental. E o primeiro princípio é não comer carne e peixe ovos. Segundo, sexo ilícito, não fazer sexo fora do casamento. E dentro do casamento, mesmo assim, né? Para nós que pegamos o bonde andando, fazer o mínimo possível, né? Até se livrar completamente da luxúria. Se através desta prática a pessoa é assim afortunada, elevando-se à plataforma de consciência de Krishna, então o êxito está garantido para ela. Na literatura védica prescrevem-se os caminhos de ação e reação para capacitar a pessoa a chegar ao estágio de purificação. O método inteiro baseia-se em abandonar a luxúria, a cobiça e a ira. Através do cultivo de conhecimento deste processo, a pessoa pode ser elevada à mais alta posição de autorrealização. Esta autorrealização se aperfeiçoa no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Neste serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, garante-se a liberação da alma condicionada que somos nós. Portanto, de acordo com o sistema védico, foram instituídas as quatro ordens da vida e os quatro status de vida chamados o sistema de casta e o sistema da ordem transcendental. Esse sistema divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. Para quê? Para que todos se livrem da luxúria, da ira e da cobiça, sem sofrimento, sem loucura, sem desespero, né, Bhima? Só desfrutando com Deus e para Deus. Existem diferentes regras e regulações para diferentes castas ou divisões da sociedade. E se uma pessoa é capaz de segui-las, ela será elevada automaticamente à mais alta plataforma de realização transcendental. Então, ela obterá liberação, sem dúvida alguma. Vai se livrar dos três portões do inferno: ira, cobiça e luxúria. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br, na quarta linha, isso mesmo. Você clica aí, você entra no nosso site e clica aí livros grátis e já aparecem as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí não tem jeito, vai ter que pagar. Mas vai pagar um precinho, camarada. Ei, Krishna Balaramarada, esse burro mais rápido do mundo fez outra coisa. Eu mandei ele fazer uma e ele fez outra, Bimala. Não era para abrir a janela aqui. Aqui já está a janela do jejum. Aí, tá vendo? Agora ele não volta. Oh, é burro mesmo, viu? E nego acha que esses lixos eletrônicos são a oitava maravilha do mundo. É tão bom que derruba avião aí. Vai derrubar muitos aviões ainda, né, Bimala? Piloto automático, tá, já parei, software, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É, com sentidos imperfeitos, a pessoa só faz porcarias imperfeitas, né? Tá bom, já parei de falar, nossa, é hoje, hein? Esse burro mais rápido do mundo atrapalhando e você dando bronca, fica difícil. E agora, cadê o jejum? Nossa, o que, que eu tava falando mesmo? Ah, vamos aqui, vamos acabar, vamos por partes, fazer igual o Jack Estripador. Tá, livros novos. Já cliquei aqui, ele já abriu em cima do que já estava aberto, esse burro. E aí já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu aqui a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que nós vamos começar a ler hoje, se eu não falar demais, né, Alice Krishna deixar. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Tem também... felizmente eu achei. Tem também 14 livros que você encontra aí, o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Onde estávamos aqui? Tá. Falaram que aniversário. Primeiro aniversário, tá. Quem tá fazendo aniversário? Quem fez aniversário? Tá vendo, Bimo? Você esqueceu desse aqui também, já passou. Quem fez aniversário nesse dia 7 que passou... Foi o Edson, lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Não, Edson, Edilson, desculpe, o Edilson, desculpe, tá? A Bímola estava feliz que ela tinha errado e eu errei aqui também. É, a felicidade. A felicidade material é ver o outro se dar mal, Bimala. Essa é a felicidade material. Ô Edilson, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. O que mais? O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total, ele acontece todos os finais de semana e você que perdeu, já se programe, tá? Para não perder de novo, acontece todos os sábados e domingos, você faz, entra no nosso site, clica no link agenda na quarta linha, faz contato com o endereço mais próximo de você e pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você, ouvinte da rádio, já está super convidado, tá bom? Então tá bom. O que mais, Bimala? Já falei do aniversário, já falei do aniversário que você esqueceu, atrasou. Agora o jejum. Então tá. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Então temos o jejum de Vijaya Ekadashi. É neste dia 9. É neste dia 9, terça-feira, tem o jejum de Vijaya Ekadashi. E para você conhecer mais sobre esse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Vijaya Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: Ó Senhor Shri Krishna, ó glorioso filho de Vasudeva, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. E o Senhor Shri Krishna respondeu: Ó Yudhishthira, ó rei dos reis, eu lhe narrarei com alegria sobre este grande dia de jejum, conhecido como Vijaya Ekadashi. Quem quer que observe este jejum, certamente alcança sucesso tanto nesta vida quanto na próxima. Todos os pecados de alguém que jejua neste jejum e ouve estas glórias sublimes são erradicados. Narada Muni certa vez perguntou ao Senhor Brahma, o qual senta-se em uma flor de lótus sobre o jejum Vijaya Ekadashi. E Narada disse: Ó melhor dos semideuses, gentilmente descreva o mérito que alguém alcança por observar fielmente o jejum Vijaya Ekadashi. E o grande pai de Narada respondeu: Meu querido filho, estes antiquíssimos dias de jejum são puros e nulificam todos os pecados. Até hoje, eu nunca relatei a alguém isto, mas você pode compreender sem dúvida que este jejum concede o resultado indicado pelo seu nome. Vijaya significa vitória. Quando o Senhor Ama foi exilado para a floresta por 14 anos, ele, a deusa Sita e o seu divino irmão Lakshmana permaneceram em Panchavati como renunciantes. Sita foi raptada por Ravana. Então o Senhor Rama aparentemente tornou-se confuso pelo sofrimento. Enquanto procurava por sua amada consorte, o Senhor encontrou Jatayu morrendo. Um pássaro Jatayu morrendo. E depois disso, o Senhor Rama matou Kadamba, o inimigo de Jatayu. Esse grande devoto abutre Jatayu retornou para a morada eterna de Deus Vaikunta após narrar ao Senhor Ama como sua querida Sita foi sequestrada por Ravana. Após isto, o Senhor Ama e Sugriva, o rei dos macacos, tornaram-se amigos. Nota 1, no final eu leio. Juntos, eles reuniram um grande exército de macacos e ursos e mandaram Hanumanji para Sri Lanka, onde ele foi capaz de ver Janaki, Sita Devi, em um jardim Ashoka. Ele deu uma mensagem do Senhor Ama para ela, e então retornou para o Senhor Ama com uma mensagem dela, prestando assim um grande serviço ao Senhor Supremo. Com a ajuda de Sugriva, o Senhor Ama seguiu para Sri Lanka. Após chegar na praia do oceano com o exército de macacos e ursos, ele pôde compreender que a água era surpreendentemente profunda. Assim ele disse a Lakshmana: Ó filho de Sumitra, como poderemos ter mérito suficiente para sermos capazes de atravessar este vasto oceano, que é a insondável morada de Varuna? Eu não posso ver uma maneira fácil de atravessá-lo, pois ele é abundante de tubarões e outros peixes ferozes. E Lakshmana respondeu: a melhor de todos os seres, ó origem de todos os semideuses, ó personalidade primordial, um grande sábio, conhecido como Bakadalbya, vive em uma ilha exatamente a alguns quilômetros daqui. Ó Raghava, ele é tão velho que já viu muitos Brahmas virem e irem. Vamos até ele perguntar como poderemos chegar com segurança à nossa meta. Assim Rama e Lakshmana foram ao humilde mosteiro do incomparável Bakadalbya Muni. Aproximando-se dele, os dois senhores prestaram suas humildes reverências como se ele fosse um segundo Deus, Vishnu. Bakadalbya Muni pôde compreender, contudo, que o Senhor Rama era a suprema personalidade de Deus, o qual, por suas razões pessoais, tinha aparecido na Terra como se fosse um ser humano comum. Ó Rama, disse Bakadalbya, ó melhor entre os seres humanos, por que você veio até a minha humilde morada? E o Senhor Rama respondeu: ó grande sacerdote Brahmana, duas vezes nascido, eu fui até a praia do oceano com minha falange de macacos e ursos, a fim de atravessar o mar e conquistar Lanka e todos os demônios. Ó maior dentre os sábios, por favor, seja misericordioso comigo e me diga como poderei atravessar este vasto oceano. Eu vim lhe procurar hoje por este motivo. Essa aqui é a história do Ramayana, né, Bhima? Tem um desenho no YouTube, chama Ramayana, né? As pessoas lerem Ramayana com Y, em vez de Ramayana. Tem um link no nosso site. É um desenho para gente grande, que conta uma parte da história de Rama, né? Essa história também está completa no Shrimad Bhagavatam e nós vamos ler ela inteirinha com todos os detalhes, se Krishna deixar. Mas aqui já estamos vendo um pedaço, detalhes, né, alguns detalhes dessa história. E o sábio respondeu ao Senhor Rama: ó Senhor Rama, eu devo lhe descrever o mais exaltado de todos os jejuns, observando, você certamente conquistará Ravana e será eternamente glorificado. Bondosamente ouça com toda a atenção. Um dia antes do jejum, faça um pote para a água de ouro, ou prata, ou mesmo cobre. Até mesmo de barro servirá se esses metais não estiverem disponíveis. Encha o pote com água pura e então decore-o belamente com folhas de mangueira. Cubra-o e coloque-o próximo de um altar sagrado, sobre um monte de 7 grãos. Nota 2, no final eu leio. Então, tome o seu banho matinal, decore o pote de água com uma bela guirlanda de flores. Numa tampa côncava, que deve estar em cima do pote, coloque cevada, romã e um coco seco. Então, com grande amor e devoção, adore o pote de água como uma deidade e ofereça incenso, pasta de sândalo, flores, lâmpada de manteiga clarificada e um prato com suntuosos alimentos. Permaneça desperto por toda a noite junto a este pote sagrado. Acima do prato, com o coco, a cevada e etc., coloque uma forma de Deus, dourada do Senhor Narayana. Quando o jejum de Ekadashi amanhecer, tome o seu banho matinal e então decore o pote outra vez com pasta de sândalo de boa qualidade e guirlandas de flores. Adore o pote com incenso de primeira qualidade, não esses mata-ratos que vendem por aí. Já parei, meu. A maioria dos incensos que vendem por aí, mata-rato, né? Esses aí são terríveis. Incenso com química é terrível. Tá bom, já parei de falar. Adore o pote com incenso de primeira qualidade, pasta de sândalo e uma lâmpada de manteiga clarificada. Ofereça também muitos tipos de alimentos cozidos, romã e coco, perante o pote de água. permaneça desperto por toda a noite. Quando o dia seguinte do jejum clarear, leve o pote até a margem de um rio sagrado ou até mesmo para a margem de um pequeno açude. Após adorá-lo adequadamente, ó Rei dos Reis, ofereça ele com todos os ingredientes acima mencionados a um sacerdote brâmana autêntico e experto na ciência védica. Se você e seus comandantes militares observarem o jejum Vijaya Ekadashi desta maneira, você certamente será vitorioso em todos os aspectos. E o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus, fez exatamente como Bhakadalbhya Muni instruiu, e assim ele conquistou todas as forças demoníacas. De forma similar, qualquer pessoa que observe o jejum Vijaya Ekadashi desta maneira sempre será vitorioso neste mundo mortal, e após abandonar este mundo ele residirá para sempre no reino de Deus. Ó Narada, meu filho, por esta história você pode compreender por que alguém deve observar este jejum, jejuando corretamente e seguindo estritamente as regras e regulações. Este jejum é poderoso o suficiente para erradicar da pessoa todas as reações pecaminosas, até mesmo os feitos mais abomináveis. E Shri Krishna concluiu: ó Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça esta história obterá o mesmo mérito que se obtém com a execução de um sacrifício de cavalos. Assim termina a narração das glórias do Palguna Krishna Ekadashi, ou Vijaya Ekadashi do Skanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Sugriva, o grande devoto macaco, era filho de Indra e Ahilya. Ahilya era a esposa do grande sábio Gautama, um dos sete sábios que apareceram da mente do Senhor Brahma. Indra disfarçou-se como Gautama e seduziu Ahilya, a qual foi abençoada de que sua idade nunca passaria dos 16 anos. É o auge da beleza feminina, né? Ela era a moça mais bonita na Terra. Tanto o semideus do Sol quanto o semideus Indra tornaram-se enamorados por ela. Um após o outro, Indra e Vivasuan vieram até ela sobre a forma de Gautama e uniram-se com ela. E Sugriva e Vali foram resultado respectivamente. Por fim, Sugriva e Vali assemelhavam-se a seres humanos, mas quando Gautama descobriu a infidelidade de sua esposa, ele iradamente lançou ambos garotos no oceano, dizendo: se vocês não são meus filhos, transformem-se em macacos. Assim, eles se tornaram macacos. Sugriva ajudou seu amigo Rama a encontrar Sita, e o Senhor Rama, por sua vez, ajudou Sugriva a reobter o reino de Kinskinda, do seu irmão Vali. Com relação a Gautama possuir uma bela esposa espetacular, Chanakya Pandita afirma: um homem tem quatro inimigos a saber: o pai, que é um devedor; a mãe, que é como uma prostituta; uma bela esposa; e o filho, que não está interessado na ciência transcendental. Uma bela esposa é um inimigo, porque muitos homens se tornarão atraídos por ela. É, eles vão cair matando, né? Até conseguir, né? Nota 2. Os sete tipos de... não vou falar nada não, viu? Não, nem de você, nem de nossos amigos. Não vou falar nada de ninguém, Bima. Não fica... Você não sabe o que eu estou pensando. Não vou nem falar o que eu estou pensando. Nota 2. Os sete tipos de grãos são cevada, trigo, arroz, milho, painço, cucane e ervilha. Tá, uma bela esposa é um inimigo porque muitos homens se tornarão atraídos por ela. E você viu no que deu, né? Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, agora só resta glorificar esse dia tão purificante. Vijaya Ekadashi Ki Jai. Tem outro nome. Palguna Krishna Ekadashi Ki Jai. Aí, tá vendo? Deu tempo. Nossa, que maravilha. Então vamos ler. Bom, essa história completa do Sr. Amachandra, né, está na coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Depois a gente fala mais, já fala do livro de Prabhupada também. Tá bom. Não, eu estou doido para começar a ler a coleção Srila Prabhupada Lilamita. Que isso, Bimala? Então, vamos ler mais uma vez aqui, né? Já perdi as contas. Quantas vezes nós lemos a coleção Srila Prabhupada Lilamita? Nem lembro, Bimala. Então, vamos lá. Vamos começar a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, toda uma vida de preparação, uma biografia autorizada de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, por Satswarupa Dasa Goswami, Índia, 1896 a 1965. Capítulo 1. Bicho, tem que acender a outra luz, Bimala. Tá bom, eu acendo, fazer o quê, né? Esse livro aqui, não sei se tem. Eu acho que não tem. Online, não sei se tem online, não. Acho que não tem, não. É, os devotos estão colocando. Em inglês eu sei que tem. Em inglês deve ter. Agora em português não sei, não. Bom, se tiver, está nos livros grátis, tá? Então tá bom. Sim, senhora. Posso começar? Posso, então. Capítulo 1. Infância. Nós já dormíamos, mas o papai ainda fazia adoração a Deus no altar. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ouvíamos o sino e acordávamos vendo-o prostrar-se perante Krishna. Quem falou isso foi Prabhupada, né? Era aniversário do Senhor Krishna, Jamastami, a celebração anual de acerca, que acontece, né, há cerca de 5 mil anos atrás. Os residentes de Calcutá, a maioria bengalis e outros indianos, mas também muitos muçulmanos e mesmo alguns ingleses observavam o dia festivo, movimentando-se daqui para ali pelas ruas da cidade para visitar os templos do Senhor Krishna. Devotados devotos de Deus, jejuando até a meia-noite, cantavam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e ouviam sobre o nascimento e as atividades do Senhor Krishna narradas no Shrimad Bhagavatam. Eles continuavam jejuando, cantando e fazendo adoração por toda a madrugada. No dia seguinte, 1 de setembro de 1896, em uma pequena casa no subúrbio Toli Gung de Calcutá, nascia um menino. Uma vez que nascera em Nandotsava, o dia em que Nanda Maharaja, o pai de Krishna, realizaram um festival em honra ao nascimento de Krishna, o tio do menino chamou Nandulal. Porém, seu pai Golmohan Ji e sua mãe Radiane deram-lhe o nome de Abai Charan, aquele que é destemido, por ter se refugiado aos pés de lótus de Deus, o Senhor Krishna. De acordo com a tradição bengali, a mãe havia ido fazer o parto na casa de seus pais, e assim foi às margens do rio Ganges, a alguns quilômetros de distância da casa de seu pai, em uma pequena casa de pau a pique de dois cômodos com telhado, debaixo de uma jaqueira, que Abai Charan nasceu. Depois de alguns dias, Abai regressou com seus pais à sua casa na rua Harrison 151. Um astrólogo fez o horóscopo da criança e a família ficou jubilante com a auspiciosa leitura. O astrólogo fez uma predição específica. Quando esta criança chegasse aos 70 anos de idade, atravessaria o oceano, tornar-se-ia um grande expoente da religião e abriria 108 templos. Batata. Abhay Charanji nasceu numa Índia dominada pelo imperialismo vitoriano. Calcutá era a capital da Índia, a residência do vice-rei, o conde de Eugene e Kinkardine, e a segunda cidade do Império Britânico. Europeus e indianos viviam separadamente, embora se misturassem nos negócios e na educação. A maior parte dos ingleses vivia no centro de Calcutá, entre seus próprios teatros, hipódromos, campos de críquete e requintados prédios europeus. Os indianos viviam mais ao norte de Calcutá. Aqui, os homens vestiam dotis, uma roupa indiana, e as mulheres um vestido indiano. E, apesar de se manterem leais à coroa britânica, seguiam sua religião e cultura tradicionais. A casa de Abhay na rua Harrison, 151, situava-se no setor indiano, ao norte de Calcutá. Gulmohan Ji, pai de Abhay, era comerciante de tecidos com renda moderada e pertencia à aristocrática comunidade mercantil chamada Suvarna Vanik. Contudo, relacionava-se com a próspera família Mulik, que por centenas de anos vinha comerciando ouro e sal com os ingleses. Originalmente, os Muliks haviam sido membros da família Ji, uma gotra que remonta ao antigo sábio Gautama, mas durante o período mongólico da Índia pré-britânica, um governante muçulmano conferira o título Mulik, que em português senhor, a uma ramificação próspera e influente dos Dis. Então, várias gerações após, uma filha dos Dis foi dada em casamento para a família Mulik, e as duas famílias mantiveram-se unidas desde então. Toda uma quadra de propriedades em ambos os lados da rua Harrison pertencia a Lokanatha Mulik, e Gulmohan e sua família viviam em alguns cômodos de um prédio de 3 andares dentro das propriedades dos Muliks, tá? Vou ler de novo. Gulmohan e sua família viviam em alguns cômodos de um prédio de 3 andares dentro das propriedades dos Muliks. Em frente à residência dos Dis, havia um templo de Radha Govinda, onde nos últimos 150 anos os Muliks vinham mantendo a adoração à deidade de Radha e Krishna. Várias lojas na propriedade dos Muliks forneciam renda para a deidade e para os sacerdotes que mantinham a adoração. Todas as manhãs, antes do jejum, os membros da família Mulik visitavam o templo para ver a deidade de Radha Govinda. Eles ofereciam arroz cozido, cachores e vegetais às deidades numa grande bandeja e então distribuíam o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, aos visitantes matutinos provenientes da vizinhança. Entre os visitantes diários estava Abhay Charan, acompanhado de sua mãe, pai ou servo. Srila Prabhupada comenta: eu costumava ir carregado no mesmo carrinho de bebê com Siddheshwar Mulik. Ele me chamava de Moti, que em português é pérola, e seu apelido era Subdi. E o servo nos levava juntos. Se algum dia este amigo não me encontrava, ele enlouquecia. Ele não andava no carrinho sem mim. Nós não nos separávamos nem um instante sequer. À medida que o servo empurrava o carrinho de bebê pelo amplo percurso da rua Harrison, abrindo passagem por entre bicicletas e carruagens puxadas por cavalos, as duas crianças na prama olhavam acima para o céu claro e as árvores altas em cada calçada da rua. Ruídos e cenas... Calma, deixa eu me ajeitar aqui, viu? ruídos, a gente pede desculpa aos ouvintes aí, eu estou me ajeitando aqui, que a gente começou a ler no livro na mão mesmo, né, que a gente costuma ler na tela. A Bímola me obrigou a ler na tela e agora eu estava acostumado a ler na tela, agora estou lendo no livro, né. Ruídos, calma, estou ajeitando aqui, Bímola. Ruídos e cenas das carruagens com suas grandes rodas rolando pela rua chamavam a atenção fascinada das duas crianças. O servo conduzia o carrinho em direção ao portão arqueado dentro do muro de arenito vermelho que circundava o templo Radha Govinda Mandir. E enquanto Abai e seu amiguinho passavam por baixo do metálico arco ornado e daí em direção ao pátio, eles viram bem acima deles dois leões de pedra, os arautos e protetores do complexo do templo com suas patas estendidas. No pátio havia um passeio circular e no relvado oval havia postes com lâmpadas de gás e uma estátua de uma jovem de manto. Pardais agudamente chilreantes voavam nos arbustos e árvores ou saltavam pela grama pousando para dar bicadas no solo, enquanto coros de pombos arrulhavam, às vezes ruflando suas asas abruptamente no alto, planando até alcançar outro puleiro ou pousar no pátio. Vozes conversavam enquanto bengalis movimentavam-se daqui para ali, vestidos com simples vestidos de algodão e calças brancas. Alguém parava próximo ao carrinho para divertir os meninos de pele dourada com seus brilhantes olhos negros, mas a maioria das pessoas passavam por eles rapidamente, entrando no templo. As pesadas portas duplas que davam para o pátio interno estavam abertas. O servo erguia as rodas do carrinho para passar pelo alto degrau e prosseguia através da antessala. Depois descia outro degrau até chegar ao pátio principal iluminado pela luz do sol. Ali eles depararam com uma estátua de pedra de Garuda situada sobre uma coluna de 2 metros. Este transportador de Deus, Vishnu Garuda, metade homem, metade pássaro, estava ajoelhado sobre um joelho, com as mãos postas devotadamente, com seu forte bico de águia e suas asas descansando atrás dele. O carrinho movia-se adiante por entre 2 empregados que varriam e limpavam o pátio de pedra. Agora faltavam apenas alguns passos para passar do pátio para o templo. A própria área do templo, aberta como um pavilhão, era uma plataforma elevada com teto de pedra, apoiado por sólidos pilares de 7 metros de altura. Na extremidade esquerda do pavilhão do templo, encontrava-se uma multidão de adoradores contemplando as deidades no altar. O servo empurrava o carrinho para mais perto, tirava os 2 meninos do carrinho e então, segurando-lhes as mãos, escoltava-os reverentemente na presença das deidades. Srila Prabhupada comenta: lembro-me ainda de como ficava perto do altar do templo Radha Govinda, dizendo orações para Radha Govinda. Eu ficava ali olhando por horas a fio. A forma de Deus no altar era belíssima com seus olhos oblíquos. Radha e Govinda, recém-banhados e vestidos agora, encontravam-se em seu trono de prata entre vasos de flores fragrantes. Govinda tinha cerca de 40 centímetros de altura e Radharani, ao seu lado esquerdo, era levemente menor. Ambos eram dourados. Tanto Radha quanto Govinda mantinham-se na mesma pose de dança, inclinados graciosamente, a perna direita curvada na altura do joelho e o pé direito colocado em frente ao esquerdo. Radharani, vestida com um brilhante vestido de seda, mostrava a palma de sua mão direita com gesto de bênção, e Krishna, com sua jaqueta e calça de seda, tocava uma flauta dourada. Aos pés de lótus de Govinda havia folhas de tulasi verdes com polpa de sândalo, penduradas em volta dos pescoços de suas onipotências, e chegando até quase os seus pés de lótus havia várias guirlandas de fragrantes jasmins frescos colhidos na madrugada, delicadas flores frescas semelhante a trombetas descansavam levemente sobre as formas divinas de Irada e Govinda. Seus colares de ouro, pérolas e diamantes tremeluziam. Os braceletes de Irada eram de ouro, e tanto ela quanto Krishna usavam chadars de seda bordadas em ouro em volta de seus pescoços. Desculpem, em volta de seus ombros. Tá, vou ler de novo. Os braceletes de Irada eram de ouro, e tanto ela quanto Krishna usavam chadars de seda bordadas em ouro em volta de seus ombros. As flores em suas mãos e cabelos eram pequenas e delicadas, e as coroas de prata sobre suas cabeças eram incrustadas de joias. Radha e Krishna sorriam suavemente. Belamente vestidas, dançando em seu trono de prata debaixo de um dossel de prata e rodeadas de flores, parabai, elas pareciam muito atrativas. Esquecia-se da vida lá fora, na rua Harrison e além dela. No pátio, os passarinhos continuavam chirreando e os visitantes iam e vinham. Mas Abai mantinha-se calado, absorto em ver as belas formas de Krishna e Radharani, o Senhor Supremo e sua consorte eterna. Então, o canto e dança de Hare Krishna começava. Devotos cantavam e tocavam tambores e símbolos de mão. Abai e seu amigo observavam tudo enquanto os sacerdotes ofereciam incenso com sua fumaça ondulada pairando no ar. Depois, uma lamparina, um búzio, um lenço, flores, um abano e um leque de pena de pavão. Finalmente, o sacerdote soprava bem alto o búzio e terminava a cerimônia de adoração. Quando Abai tinha um ano e meio, caiu doente com febre tifoide. O médico da família, Dr. Bozé, prescreveu canja de galinha. Não, protestou Gomorrah, eu não posso permitir isto. Sim, caso contrário, ele vai morrer. Mas nós não comemos carne, pleiteou Gomorrah. Não podemos cozinhar galinha em nossa cozinha. Ah, não tem problema, disse Dr. Bozé. Eu a preparo em minha casa e a trago num pote. E o senhor simplesmente três pontinhos. E Gomorrah aqueceu. Ah, se for necessário para o meu filho sobreviver, três pontinhos. Então o médico apareceu com sua canja de galinha e ofereceu a Abai, que imediatamente começou a vomitar. Imagina, dá cadáver para a criança comer, animal em decomposição. Como isso pode ser remédio? Isso é veneno. Ah, mas hoje em dia, né, Bima? Os frangos tudo doente. É, os frangos que vendem por aí, tudo doente. Já vem até escrito, ó, frango resfriado. O frango tá resfriado, Bima. Ele tá resfriado, tá doente. Estou brincando. A coisa é bem pior. Está escrito lá, frango resfriado. Ou pelo menos estava, não sei se mudou, né? Faz tempo que eu não vejo uma embalagem dessa aí. Mas vem escrito, frango resfriado. Tá bom, já parei de falar, vamos parar aqui, né? Cadê? Onde o médico deu a canja de galinha para Prabhupada e Prabhupada imediatamente começou a vomitar. Bom, gente boa, essa coleção, o Srila Prabhupada Lilamrita, está no nosso site krishnafm.com.br. Precisa ver lá, Bimo, depois se tem lá, depois a gente fala aqui, né, no Livros Grátis. A ver agora? Bimala, depois você fala que eu não vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo. Depois dá problema, aí você fala que a culpa é minha. No próximo programa a gente avisa se tem nos livros grátis, mas com certeza em inglês deve ter, tá? Cadê o outro óculos? Tá aqui. Bom, gente boa, essa coleção está no nosso site krishnafm.com.br. Você dá uma olhada se tem lá nos livros grátis, tá? Se não tiver, depois a gente avisa aqui. A gente vai olhar também. É culpa da diretora, né? Tinha que ver isso antes, né, Bimo? Tá bom. Mas o livro, essa coleção tem via correio para todo o Brasil, tá? Clica aí na quarta linha, livros novos, tá? Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilama, não, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Então você clica aí, já encomenda a sua, tá? Antes que acabe. Vai saber quantas tem em estoque. Aí o Edson já comprou, né? Aí, aguardando reposição. Então já tá lá, avise-me. Coloca o seu nome ou apelido e o seu e-mail e pede para eles avisarem aí, tá? Pede para eles avisarem. Assim que chegar a imprimir novamente, eles já mandam para você, ou de repente tem mais estoque em algum lugar, tá? Então já encomenda aí, já deixa encomendado, né? Porque essa época aí de pandemia, falta papel, se tem papel não tem a máquina, se tem a máquina e papel não tem o impressor, é complicado, né? Essa época de pandemia aí, tudo pode acontecer, tá? Então já aproveita, já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Okanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro Okanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro Radha Krishna padaravinda bhajana nandena mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sansapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sansapako Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro Lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro Radha Krishna padaravinda bhajana nandena mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko